homem na preto, sai daí, pelo amor de Deus! Mas as balas aí, preto! Sua TV, desce do seu AP. Se você gosta de ação, então venha ver. Sessão realidade rolar por aqui. Periferia é assim, o lado pobre é assim. Parece que não tem fim. Uma dopada de sofrimento, vindo cedo enterrado. Outros viajam na seda, pegam carona com o diabo. Muito pipoco, muito desgosto. Uma pá de noiado, dando uma de louco. Se liga então, playboy, que são fortes as cenas. Um dos artistas principal passa por vários problemas. Sua pele é escura, seu cabelo é grisalho. A trilha é hip hop, não tem som pra otário. Seus planos fracassaram e ele muda de lado. Antes era sossegado, agora anda armado. Pra quem não vive aqui, a história eu vou narrar. Desliga, tira a visão, o terror entra no ar. Também tem muita ação, derramamento de sangue. Os cachorrinhos do governo é a pior das gangues. Aliados do demônio, soldados do cão. Depois que matam é que pede pra levantar as mãos. Mas aqui tem sangue bom, cheio de apetite. O destaque na real, Joe, é o seguinte. Faz correria, adianta vários lados. Um 12, um 5, 7, é trampo embaçado. Tem gambé na cola e o seu tempo é curto. Logo os cachorros do governo com sua família de luto. Quem quer fazer um papel desse artista? Pergunta o produtor Fernando Henrique. Terrorista, nazista, muitos já morreram. Outros estão presos, sangue que rola aqui é sangue mesmo. As balas não são divertidas, tomou pipoca é o fim. Aqui é assim, também não tem ketchup e nem maquiagem. O cenário é a favela, o filme, mano, é pura realidade, pura realidade. Desperte e bota, sou cheio de maldade. Desperte e bota, sou cheio de maldade. Desperte e bota, sou cheio de maldade. Desperte e bota, só age na pilantragem. Ela é muito doida. Não, principalmente que eu escutei até os tiros, só você escutar até os tiros, você saber que tá atirando seu fim, saber que foi só na cabeça que você atirou no Thiago. Toda hora passa um filme nos telejornais, pai de família sendo morto pelos policiais. A elite patrocina e morte quer muito mais. Quando morre um burguês, fazem campanha da paz. Seus filhos estão nas faculdades, os nossos nas favelas. E as chacinas que rolam aqui são promovidas por ela. A nossa história é distorcida pela falsa mídia, que faz do artista vilão e do vilão um artista. Soldado de Satanás, a serviço do produtor que faz a cena de desespero, sofrimento medidor. Pois o governo é quem produz essa nossa sessão. E o terror entra em cena com pitbulls em ação. Sem chance pra comercial, não tem intervalo. Se liga porque isso então o filme é do baralho. O elenco é o povo e não tem dublê. Tem que ser sangue bom pra sobreviver. A luta é contra nós, é tudo embaçado. Quando chove é triste, desaba vários barracos. O produtor dá gargalhada e joga veneno. A cada esquina um bar, vários artistas bebendo. A falta de emprego aumenta o desespero. O filme tá da hora, assiste nosso governo. Vejo os nomes que são dados à nossa sessão. Sessão realidade, plano destruição. Os meus heróis sempre morrem na luta pela vida. Quem vence é o governo com sua quadrilha. Bando de genocidas, aliados do mal. Por isso sou revoltado e antissocial. Pois a sociedade é formada por essa espécie. Empresários que não ajudam, políticos que só prometem. Veja cenas do alto escalão. Bolários que metem a mão e nunca vão pra prisão. Não, não posso esquecer do norte e as cenas de lá. As mortes que aconteceram no meu sul do Pará. Na briga pela terra em Eldorado, 19 pais de famílias foram metralhados. Justiça não fizeram e nem vão fazer. Se a produção é do governo, mano, pode esquecer. Outros nossos pés de bota, olhem pra não morrer. Outros nossos pés de bota, olhem pra não morrer. Outros nossos pés de bota, olhem pra não morrer. Outros nossos pés de bota, mano, pode crer. Outro barco os pés de bota, olhe pra não morrer. Outro barco os pés de bota, olhe pra não morrer. Ao trombar os pés de volta, mano, pode crer. Também sou ativista e a cena é agora comigo, lutando para mudar a direção desse filme, correndo contra o tempo para permanecer vivo. Dessa vez é a direção que corre perigo. Mando mensagem mil grau para todo o elenco, meu povo humilde que faz parte desse filme nojento. Sou Eric, tá ligado, e faço meu papel, ciente que o fim é triste, amargo como véu. Remando contra a maré, eu vou que vou, sabotando o esquema desse tal produtor. Sou eu na fita, bicho duro de matar, pra produção sei que sou um preto ruim de aturar, mas faço parte do elenco e ninguém me tira. Luto contra o produtor e sua quadrilha, para mudar a direção é que eu estou aqui. A história vai ser outra se depender de mim. Quero meu povo empregado ganhando um bom salário, escola para crianças, hospitais equipados, o fim das cenas tristes. É isso que quero, meus manos em liberdade, longe do cemitério. Eu quero paz, e não é querer demais. Eu quero paz, eu quero paz. A todo preto, a todo povo da periferia, liberdade. A todos os manos que estão atrás das grades, paz.